que seu sentimento pode ser engano. Que essa vida... Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora. A partir de agora. Na Fronteiras FM. Começa o programa Encontro com o Rei. Com Tony Oliveira. Você vai curtir os grandes sucessos do Rei Roberto Carlos. Agora pra ficar. A partir de agora. A partir de agora. Na Fronteiras FM. Começa o programa Encontro com o Rei. Com Tony Oliveira. Você vai curtir os grandes sucessos do Rei Roberto Carlos. Quanto tempo eu não falo com você? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Oi, cidade, minha gente querida, bom dia, Fronteiras, bom dia, Brasil, a você que se liga na Fronteiras FM, a partir de agora, meu abraço, meu carinho, o meu bom dia. Hoje, domingão, é dia de curtir Roberto Carlos, que é tudo de bom, é? Curtir Roberto até 11 horas, no comando de Tony Oliveira, e o programa é Encontro com o Rei. Domingão, 1º de setembro de 2024, é data linda, maravilhosa. E, pra mim, melhor ainda, maravilhosa, mais ainda, né? Hoje eu tô mais velho, meu amigo Leno tá aqui comigo, Leno, aqui do Bela Vista. Hoje eu tô mais velho um aninho, viu, Leno? É, tô meu nível hoje, né? É isso aí, e completando mais um aninho de vida, graças a Deus, com a providência divina. Obrigado, meu Deus, por estar vivo e completando mais um ano de vida, tá aqui e levando ao ar esse programa de grande audiência no horário. Agradecendo também a todos os ouvintes, cadeira cativa desse programa. Agradecendo a você, todo agradecimento pelo carinho, pela audiência. Tá bom onde você estiver. Receba aí meu abraço, meu carinho, meu bom dia. É começando mais uma semana que começa, mais um bom início de mês, bom início de semana a todos e a todas. E até 11 horas, a pedida aqui é só Roberto. Só vale Roberto, até 11 horas você participa comigo através do nosso zap, que é o 8999-398914, está disponibilizado aí para você. Vamos começando então o nosso programa, aquele abraço para você. O nosso programa começa assim, começa com a luz divina, a primeira de hoje, essa luz maravilhosa, toda poderosa. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus.

a mesma canção e que eu devia ensinar a todos por ali. E quantos mais houvessem para ouvir, e a fé em cada coração, na força daquela canção, seria ouvida lá no céu por Deus. E saí cantando meu pequeno hino, quando vi que alguém também cantava. Vi minha esperança na voz de um menino que sorrindo me acompanhava. Outros que brincavam mais além deixavam de brincar pra vir também. E cada vez crescia mais aquele batalhão de paz, onde já marchavam mais de 100. De todos os lugares vinham aos milhares, e em pouco tempo eram milhões, invadindo ruas, campos e cidades, espalhando amor aos corações. Em resposta o céu se iluminou, uma luz imensa apareceu. Tocaram fortes os sinos, os sons eram divinos, a paz tão esperada aconteceu. Inimigos se abraçaram e juntos festejaram o bem maior, a paz, o amor e Deus. Aí as primeiríssimas de hoje no seu programa, no seu Encontro com o Rei, tivemos a Guerra dos Meninos e ainda Luz Divina. Que foi o mais bonito. E agora na cidade, hora certa, Zene Imóveis, 9h14, 9h14. Hora certa, Zene. Lembrando que logo após o programa nós temos Cariri da Sorte, direto de Juazeiro do Norte, no Ceará. Cariri da Sorte, show de prêmios para você. Hoje não é diferente, né? Não é diferente dos demais domingos.

Depósito de bebidas Dois Irmãos. Bebidas em geral, cervejas de várias marcas, refrigerantes, completo surgimento de bebidas quentes. Bom preço, bom atendimento. Entregamos em domicílio através dos fones Zap 89 99924 8430 e 89 99924 9885. Estamos em novo endereço, Avenida 7 de Setembro, ao lado da churrascaria do Duval, Fronteiras Piauí. Organização Romes Pereira. Depósito de bebidas, Dois Irmãos. Brechó Dona Rica. Temos paletós, jeans, roupas para o trabalho do homem do campo, alfaiataria, roupas, tamanhos diversificados e muito mais, com os melhores preços. Venha conferir. Temos roupas a partir de R$5. Nosso endereço: Avenida Manuel Valério, Centro, Fronteiras Piauí, vizinho ao comércio de Crédito Marcos. Aberto das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Organização Eri. Tu me aceitaste como eu sou, mas eu matei você no... Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. É isso aí, cidade. Muito bom dia. Agora são 9 horas e 22 minutos, hora